pai também teve uma experiência assim de. Ele estava passando por uma rua, a gente chama de Portão do Gelo, esse lugar. E agora ele está bem mudado, como fizeram muita casa, mas antes ele era muito cheio de árvore, de mato, não de árvore, de mato, era matagal. E pai vinha por ali de noite e ele começou a ver, a sentir, ouvir passo atrás dele, né? E ele olhou para trás, olhou para o lado e não viu ninguém atrás dele. Aí ele começou a correr, assustado, e sentindo que a coisa vinha correndo, continuando, perseguindo ele, né? Vinha atrás dele, correndo, e ele correndo, e a coisa correndo também. É uma experiência paranormal.